Antigamente perigo a violência estava na rua, tiroteio, pé de pó, polícia matava o cidadão de bem sem dó. A molecada brincava na rua, mas era respeitado. Agora mudou, século 21, o criminoso está desmascarado. O meu tempo de criança foi pra mim um sonho lindo. Me veio na memória vários momentos da gente sorrindo. Brincando de escolinha, descalço na viela, escorregando na lama, brincando de pega-pega na favela. Que tempo bom, que não volta nunca, mas queria que meu filho vivesse no mesmo mundo que eu vivi há muito tempo atrás. A inocência é arrancada da criança violentada, estuprada pelo próprio pai. A menina de 5 anos está horrorizada, não sonha mais com o futuro, não sente mais amor. Tortura entre alma e sua mente foi o que restou. A filha está virando uma praga, pesadelo em casa, infância mutilada. Os sonhos das crianças não são mais iguais. Inocência roubada, pesadelos reais. A pedofilia está virando uma praga, pesadelo em casa, infância mutilada. Os sonhos das crianças não são mais iguais. Inocência roubada, pesadelos reais. A maldade vem pela internet. Quer acessar é só dar um clique. O crime não bate na porta, aperte o botão e deixe ele entrar. Inventar um jeito bem mais fácil de conversar. Escolha o perfil e faça o convite. Só resta saber se o PCP cantar desiste. De um lado uma criança sozinha e carente, procurando um amigo pra se abrir. Infelizmente do outro lado um doente sanguinário, procurando uma vítima. O homem desesperado, a morte do menino e o pai cara de pó chorando. No IML o legista confirma abuso sexual, mas em breve será desmascarado pela morte do seu filho ter manipulado. Sonhos apagados, pensamentos frustrados, feridas profundas, chagas internas. Acontece na grande cidade, tem invadido a nossa favela. Pois Jesus deixou bem claro, cuide deles porque é deles o reino do céu. Proteja meu pai, todas as crianças, eu sei que seu amor nunca se acaba. Infelizmente hoje em dia a pedofilia tem sido uma praga. Praga, praga. A pedofilia está virando uma praga, pesadelo em casa, infância mutilada. Os sonhos das crianças não são mais iguais. Inocência roubada, pesadelos reais. A pedofilia está virando uma praga, pesadelo em casa, infância mutilada. Os sonhos das crianças não são mais iguais. Inocência roubada, pesadelos reais. Olho pro céu e clamo, oh meu Deus, o que está acontecendo? Tanta morte, tanto ódio, tanto sangue, inocente sofrendo. Um caixão pequeno, lacrado, descendo. Me lembro de milhões de famílias chorando. Vai vendo o que faz o pai beber o sangue do seu sangue. Em frente ao tribunal, nega que matou e acha normal. A mãe deu à luz e abandonou o recém-nascido a 100 metros do hospital. A vizinha se comove, mas pra muito é só uma notícia no Jornal Nacional. O sonho de Deus, o próprio homem matou a sua criação, o decepcionou, pois Deus planejou a família linda e bela. O ódio, a inveja, destrói e acaba com ela. O mundo criado com muito amor, o diabo invejou a Deus e olha como tudo ficou. A pedofilia não é só um crime, é uma praga. A esperança e o sonho das crianças sendo mutilada. O mundo criado com muito amor, o diabo invejou a Deus e olha como tudo ficou. A pedofilia não é só um crime, é uma praga. A esperança e o sonho das crianças sendo mutilada. A esperança e o sonho das crianças sendo mutiladas. A pedofilia não é só um crime, é uma praga. A esperança e o sonho das crianças sendo mutilada. O filho está virando uma praga, pesadelo em casa, infância mutilada. Os sonhos das crianças não são mais iguais. Inocência roubada, pesadelos reais. A pedofilia está virando uma praga, pesadelo em casa, infância mutilada. Os sonhos das crianças não são mais iguais. Inocência roubada, pesadelos reais.